esquecer esta dor que me consome. Ao chorar, muita gente vai ver o quanto é triste as lágrimas de um homem. Dizem que homem não chora por amor, porém eu choro, é verdade, eu não minto. Se outro homem até hoje não chorou, porque ainda não sentiu a dor que eu sinto. Choro porque eu perdi o meu amor, o meu bem. Não é só mulher que chora, o homem chora também. Esta dor que me consome. Ao chorar, muita gente vai ver o quanto é triste as lágrimas de um homem. Dizem que homem não chora por amor, porém eu choro, é verdade, eu não minto. Se outro homem até hoje não chorou, porque ainda não sentiu a dor que eu sinto. Choro porque eu perdi o meu amor, o meu bem. Não é só mulher que chora, o homem chora também. O homem chora também. O homem chora também. O homem chora também. O homem chora também.